comigo. Chego swingado tipo Rincon. Eu tô mais focado que o manicom. Coração gelado, já tô acostumado. Madrugada que é tipo um freezer, que bom. Onde a rua cobra mais que piton. Ninguém te passa pano, pega a visão. É o fio da navalha que tá desencapado. Pronto pra deixar em choque até o bison. Levada, levada, confira, ela é made Brasil. Quero sangue, evito igual blend. Fonte do saber, é importante ter sede. Pra que nossos bens não sejam só Mercedes. Aquele flow que mata, já tá numa nova ata pra tá. Percorrendo o mapa mundi com uma cena local nas costas, na palma, meu Atlas. Tipo saindo, rap game day start. De onde vim, puxar o R faz parte. Da terra de Leandro e Leonardo, bolado, colando no seu show só pra te jogar do mar. Te alegar que a inveja é tão comum, só que hoje não calma, eu explico esse fato. Sou seu fã número um, e como você ostenta, eu faço isso pra engordar o seu extrato. Vai daqui de cima, nós honramos a nossa cidade. E nem os deuses enxergamos com rivalidade. Pegar meu nível é impossível sem habilidade. Da lírica sagrada da Santíssima Trindade. Não tem meta, tem método que eu adoto. Por ser politizado é que eu não voto. Hoje ser reconhecido pra mim é termo da lota. Além de sorte eu me arrisquei e me joguei na fé que eu voto. Pra ficar despreocupado, nunca mais andei de moto. Se eu tiver desocupado, nunca vou negar uma foto. Sem cabelo eu tô no foco, deixo gelo pro meu copo. Parece codeína, é só água de torneira. Não cheiro cocaína, cannabis já me anima. Viciado em cafeína e que se foda minhas olheiras. Vou dar um papo de visão, como você se sente vendo o gordo em ascensão. No bebo Herbalife, no máximo serva ice. Depois de uma erva nice eu libero atenção. Pagando minhas comandas, sem comandante no comando do meu barco. Ninguém vai tocar no manche. Naveguei no mar de fogo do inferno de Dante. Roubando a cena pra montar no meu desmanche. Eu plano igual um pelicano, com a fúria de um falcão. Pra acordar você do sonho, já não fica beliscando. Geralmente quem sufoca finge que te dá uma mão. Por Deus já foi escrito, mas sou, é da toda minha empresa. Que nem judeu fico rico, um novo mercador de Veneza. Veste tanto a camisa, no corre suando pela minha caneta. Que hoje tem frase que ela frisa igual Freud, estampando camiseta. Daqui de cima nós honramos a nossa cidade. E nem os deuses enxergamos com rivalidade. Pegar meu nível é impossível sem habilidade. Da lírica sagrada da Santíssima Trindade. Não sou o campeão de todas as batalhas, mas olha eu aqui de novo com Deadpool. Há muito tempo estou em outra gravidade, vocês estão criando asas com whisky Red Bull. Mais uma vez o que eu fiz é inédito, porque tudo que você visa é o crédito. Eu sou do tipo que lutou, se dedicou, mas quem tem o que você precisa é o médico. Entenda esse sentimento de defender meu sonho sem sentimento. E levar meu rap até seu entendimento. E poder passar a bola sem impedimento. Nego assiste Matrix, doc no Netflix. Olha pra fora e diz ter decodificado. Não seja fraco e se limite a interpretar o mundo. Saiba que você tem a força pra modificá-lo. Oh, a vida me foi concedida através de um sopro. Num sussurro, num gemido, no ato de um coito. Sou parte dessa atmosfera, sou filho da terra. Tudo que nasce da terra cresce em direção ao topo. Sucesso é sobreviver como o Dead Fish. Se atravessa a minha vez, mano, eu te mutilo. Vago sem rumo e RG, sou o Jack Wish. E falta muito para ser meu último tiro. Daqui de cima nós honramos a nossa cidade. E nem os deuses enxergamos com rivalidade. Pegar meu nível é impossível sem habilidade. Da lírica sagrada da Santíssima Trindade. Daqui de cima nós honramos a nossa cidade. E nem os deuses enxergamos com rivalidade. Pegar meu nível é impossível sem habilidade. Da lírica sagrada da Santíssima Trindade.